Yeah. Dois conto, sem desconto. Se desplugou, a gente conecta. No meu flow, abuso da métrica. Faço rima, não faço média. Faço gold, não faço prata. Vaza. No meu bonde é só cachorro vira lado. Tô fechado com mais louco da raça. Vê se olha no meu olho e não disfarça, senão filhão. Chicotes pra lá. Tô louco pra pegar o malote e ver aqueles que somaram comigo enriquecer. Joe, para aquele que sempre desacreditou. Faz a sua, faça a minha que eu tô pronto pra mais um show. Drão, sem simpatia pra cuzão. Fazendo o que eu gosto, não preciso de opinião. Cê tá ligado que o bagulho é underground. Então passa mais um drink que hoje eu vou passar mal. Não acha na pilantragem. Não tenho simpatia pra crocodilagem. Cê acha que meu rap é só viagem. Vai ficar cara tosta quando sente o baque. Do trap amplifica os drive, dois contos pesou nos quilates. Então presta atenção, vadia. Sem tititi, sem blá blá blá, vai. Sem simpatia, sem simpatia. Se eu sorrir, eu tô drogado. Se eu chorar, é alergia. Sem simpatia, sem simpatia. Que é só rato de bueiro, eu te apresento a rataria. Sem simpatia, sem simpatia. Se eu sorrir, eu tô drogado. Se eu chorar, é alergia. Sem simpatia, sem simpatia, que é só rato de bueiro. Eu te apresento a rataria. E eu passo por mim e quem fortalece. Se não ajudou, então me esquece. Não se intromete, faz uma prece. Enquanto teu sangue desce, sonho padece. Seu corpo apodrece, vida sem reset. Pros alguém dead, de gol. Sou forte igual o infinito. Temido pelo inimigo. Vivo pelo que invisto, invisto sempre no que acredito. Meu faro, meu instinto, sei bem onde piso. Quem são os atritos e quem são os amigos. Verme aniquilo, gatilho, o tiro no coco preciso sem grito. E uso com os pés no cimento no fundo do rio. Quem me viu mentiu, se o jogo é sujo tô no lucro, tio. Vivendo um sonho de gangsta. A grana no caixa gostosa, em casa na cama pelada. Fumando a baga e eu na gelada. Amiga mamando a outra no banho, eu tenho o plano. Esse é meu mundo, apenas seu sonho. Tô sem simpatia e vivo lucrando. Sem simpatia, sem simpatia. Se eu sorrir eu tô drogado. Se eu chorar é alergia. Sem simpatia, sem simpatia. Que é só rato de bueiro, te apresento a rataria. É sem simpatia, chapas, pupila de lato, terror que chegou. Esse beat iludido, acha que me conhece, joelha e reza. Pronto, no corre de sangue, escorre. Me fechado, dois contos no jogo. Se não aguenta, sai do meio, te mostro porque nós veio a alegria do palhaço. Meu circo pega fogo, é tipo rodar de pouco beat. Rock and roll, rente ao gueto, Playboy dá de louco pra ganhar em mop, mas fica em choque se vê o bala pé. Vidro fechado, me chame da medo. Meu dedo pra quem desacredita, Lex. O chicano meu dano é na mente, se oriente, pesadelo no trap. Sem simpatia, sem simpatia. Se eu sorrir, eu tô drogado. Se eu chorar, é alergia. Sem simpatia, sem simpatia. Que é só rato de bueiro, eu te apresento a rataria. Sem simpatia, sem simpatia. Se eu sorrir, eu tô drogado. Se eu chorar, é alergia. Sem simpatia, sem simpatia. Que é só rato de bueiro, eu te apresento a rataria.